graça ele perdoou todos os pecados meus. Quando eu não conhecia este evangelho de grande poder, pensei assim, existe sim. Mas...